esta mesa, por favor. Estou tão triste, já perdi meu grande amor. E a minha vida está uma confusão. Eu sei, não sou o primeiro nem o último sofredor que vem aqui contando mágoas de amor e ainda pede o seu ombro pra chorar. Vou me embriagar na tua presença, eu vou lhe contar de toda a ausência que aquela perdida me fez passar. Liga pra ela e vê se ela atende, pergunta pra ela se está contente de fazer um homem chorar. Minha vida, oh perdida, venha ver o que você fez com a minha vida. É assim. Nesta mesa, por favor. Estou tão triste, já perdi meu grande amor. E a minha vida está uma confusão. Eu sei, não sou o primeiro nem o último sofredor que vem aqui contando mágoas de amor e ainda pede o seu ombro pra chorar. Vou me presença, eu vou lhe contar de toda a ausência que aquela perdida me fez passar. Liga pra ela e vê se ela atende, pergunta pra ela se está contente de fazer um homem chorar. Oh perdida, venha ver o que você fez com a minha vida. Oh perdida, venha ver o que você fez com a minha vida. Perdida, agora eu sei.